Primeira artimanha do diabo: falatório. Eu já ministrei algumas coisas aqui e disse, eu não estou ministrando porque nós estamos tendo esse tipo de problema aqui. Mas hoje eu vou dizer diferente, eu estou ministrando porque nós tivemos problema aqui. E o Senhor nos mostrou que está minando corações sinceros, gente que veio para Jesus agora há pouco tempo, está sendo minada pela boca maligna com palavras e falatórios, como tudo que lemos até agora. E na autoridade do nome do Senhor nós estamos declarando, isso aqui não é hospital, isso aqui não é clube social, aqui não é uma comunidadezinha, nós somos a igreja de Jesus. Se há um doente aqui que não segura a sua língua, vai ser tratado, trabalhado, discipulado e transformado pelo poder de Deus. Mas se não quiser, não é o seu lugar. Nós não aceitamos Satanás implantando canal algum para minar o corpo de Cristo e minar o coração dos nossos irmãos aqui nesse lugar. É uma palavra de autoridade em nome do Senhor Jesus. Segunda situação a ser tratada: dinheiro, necessidades e oportunidades. Me empresta, me ajuda. Nunca peça emprestado, nunca. Mas eu estou precisando, Não peça emprestado. Eu fui ministrar numa igreja, o Naum estava lá comigo, e lá no gabinete do pastor está uma placa. Eu não sou advogado, não sou agiota, e nós não somos banco, e não estamos aqui para resolver o problema comercial de ninguém. Eu achei aquela placa, assim, muito forte. Mas depois eu ponderei e pensei, eu não sei o que esse meu irmão passou aqui, então deixa eu calar minha boca e não falar nada sobre isso. Mas eu, às vezes, fico achando que é uma boa placa. É verdade, irmão. Tem gente que vem para a igreja e só tem um alvo: eu quero resolver meu problema. E lá eu sei que tem um irmão, que o irmão é Patrício. O irmão Patrício é dono da empresa tal. Eu vou me aproximar, porque aí eu vou... Graças ao Pai do Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E vou me aproximar. Interesseiros. Nós amarramos toda a estratégia do diabo nesse lugar. Nós temos irmãos aqui, sim, irmãos, que chegaram recentemente para Jesus, o coração todo aberto para Jesus, mas já descobriram a artimanha do diabo, de gente tentando sugar. Estamos declarando em nome do Senhor, toda a artimanha do diabo seja por terra em nome do Senhor. O Senhor usou aquele casal de irmãos lá em abril para liberar uma palavra a eles. E o Senhor só permitiu, e as palavras da Luciene e do Francisco lá em casa, domingo, há dois domingos atrás, foi essa: eu sabia que íamos ter que conversar isso com o senhor, pastor, mas esse é o momento que eu estou vendo que Deus está dando, esse momento para a gente conversar sobre isso. E eles começaram a falar sobre o que Deus tinha revelado aos irmãos no Veredas, lá em abril, para chegar no momento exato que o Senhor queria para nós como igreja local. Irmão, não peça emprestado. Vá para diante do Senhor, venha ao teu pastor, venha diante dos teus líderes, e nós vamos dobrar os joelhos, e Deus vai te dar aquilo que você precisa: sabedoria, graça, sustento, vitória, porque você está aqui para ser uma árvore frondosa e que vai dar muito fruto, e Deus vai te fazer mais do que vencedor. Mas não traga aqueles costumes dos povos lá de fora, porque neles ninguém prosperará. E nós não aceitamos que irmãos humildes, simples, de coração aberto, sejam minados porque alguém está usando alguma estratégia para pedir emprestado. Eu disse a alguns irmãos aqui, se esse computador, ele é alugado. Eu vou na loja e a loja diz assim: para você alugar, você tem que ter uma renda de R$1.000 e um cartão de crédito. Se eu não tiver a renda de R$1.000 e o cartão de crédito, eles não me alugam esse computador. Assim acontece com o carro, assim acontece com tantas outras coisas. O banco, você vai abrir uma conta, tem que ter um depósito mínimo, tem que ter um endereço de moradia. Se não tiver, não tem jeito. Mas muitos, por causa do amor de irmãos, porque é meu irmão, ô irmão, você sabe, né, irmão? Ô irmão... Eu disse a alguns irmãos, se aquela pessoa não cumpre todos os requisitos necessários, é porque ela não pode alugar um computador. Então não alugue abrindo mão dos requisitos, porque será fonte de problema. Aprendi isso desde cedo. Me lembro do meu pai dizendo, não pega emprestado. Se você não pode pagar, não pega emprestado. Se você pode pagar o carro, se tiver um acidente, você tem dinheiro para ir lá e comprar outro carro novo e entregar, então você pode pegar emprestado. Se não tem, não pegue. São coisas que vão minando, são estratégias do diabo para minar. Não é só a igreja local, não. É a sua vida. E não empreste para ninguém dinheiro, bens, casa, camisa, roupa, não empresta. Isso é padrão entre nós como igreja, irmão. Sabe por quê? Deus não precisa que você peça emprestado para ninguém. Porque se tornará uma fonte, e um, ou melhor, um canal para o diabo minar os relacionamentos. Minar os relacionamentos. É o irmão que tem uma loja, é o irmão que tem um bem, é o irmão que tem um sítio. É irmão que tem isso, tem aquilo. Pare de olhar para as pessoas, para os irmãos que estão aqui, com olhar interesseiro. Se você tem isso como doença na tua alma, nós vamos trabalhar com você e caminhar com você até Jesus te transformar. Porque essa é a nossa missão e para isso estamos aqui. Mas se não quiser, aqui o inimigo não terá lugar, espaço e canal para minar o corpo de Cristo dessa forma. Não terá. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando entra, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você não precisa procurar. Êxodo capítulo 22, Deus também orienta sobre isso. Povo, se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Deus tratava desse assunto na Bíblia com o seu povo, irmão. Então, como pastor e como igreja, nós também vamos tratar desses assuntos aqui.